Então, este é o grande negócio. Agora, diante dessa situação toda, o que que acontece? Nós vimos aí, alguém se lembra da pergunta que eu fiz no dia da vigília a respeito desse texto? Não vale o Marconi com quem eu falei hoje. Alguém se lembra que pergunta eu fiz? Eu perguntei na vigília assim: por que será que Satanás, tendo toda a chance de destruir Jó, ele optou primeiro por matar os animais de Jó? Foi essa a pergunta que eu fiz. Não sei quantos se lembram. Porque eu, quando estou brigando com alguém para destruir, eu vou logo na jugular, que o cara não dura 20 segundos. Não é assim? Então, por que que ele foi nos animais e não foi nos filhos, que foram por último? Foi essa a pergunta que eu fiz na vigília. E a resposta está no versículo 5. Versículo 5 diz: decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Satanás tirou de Jó a adoração, porque os animais eram para holocausto. Satanás sabia: eu tiro desse cara o que o aproxima de Deus. Os filhos vêm por tabela. Vêm depois. Eu vou tirar primeiro a adoração. Quando o comunismo foi implantado, o que se fazia era colocar pessoas trabalhando no mesmo regime de escravidão que havia antes. E em horários alternados. O marido trabalhava num horário, a mulher no outro, e eles não viam os filhos. Assim também era no tempo da escravidão. Trabalhava-se 18 horas. Que hora que esse sujeito vai estar com Deus? Hora nenhuma. Porque a hora que sobrava, ele tomava banho, ele estava com a família. Eu tiro primeiro a adoração. Foi o que Satanás fez. E qual foi a reação de Jó? Eu vim nu. Eu voto nu. Não foi Satanás que tirou, foi Deus. Ele não ouviu a conversa entre Satanás e Deus, mas ele sabia: ninguém tira nada de mim se do céu não lhe for autorizado. E também nada eu tenho se do céu não me for dado. Nenhuma boa dádiva, nenhum dom perfeito, nada do que eu tenho vem de mim mesmo, senão daquele que é o Criador de todas as coisas, e ele tem o poder de dar e de tirar, não tem outro. Se eu perdi, foi porque ele deixou. Se não foi por vontade de Deus, volitiva, foi por vontade permissiva, mas foi por causa da vontade de Deus. Porque eu sou um servo do Deus Altíssimo, e nenhum fio cai da minha cabeça sem o consentimento dele. E quer saber mais? Vou me prostrar e vou adorar. Satanás perdeu. Satanás perdeu ali. Ele não perdeu ao final do livro de Jó, quando você conhece o final da história. Satanás perdeu aqui, logo no capítulo 1, quando, ao invés de uma ação, Jó teve a corretíssima reação. Porque é isso que vale diante de Deus. Quer você mostrar a sabedoria? Mostre mansidão, num caráter tratável, pacífico. Reconheça Deus em todas as coisas. Diga, querida. Isso. Todos os livros da Bíblia, eu até recomendo que vocês leiam isso. Marilyn Hickley tem um livro que chama-se Convergência Bíblica. Muito bom. Esse livro é muito bom. Ela fala de todos os livros, mostra Jesus em todos eles. Jó é um tipo de Jesus, assim como Salomão, né? Assim como vários outros. Então, quando nós estamos aqui na igreja, estamos no nosso quartel-general, é muito fácil você levantar, você prostrar. Eu não me interesso, não me importo qual é a posição em que você adora, e porque nem sei se você está adorando, embora esteja de joelhos, ou em pé, ou de braço levantado, ou abaixado. Certamente Deus também não se importa com as suas habilidades. e com as suas demonstrações externas. Porque aqui dentro do quartel-general é muito fácil. Eu quero ver você adorar lá no front. Lá fora. Olha, você ser um servo de Deus dentro de um mosteiro, deve ser muito bom. O cara se mostrar manso e sábio ali, aquela voz monotona, né? Que o sujeito nem mexe e tal. Aquela fleuma, aquela paz. Né? Ali está muito bem. É claro, é claro. Eu quero ver você reagindo quando o bicho vem e ataca tudo. E ele usa todos os cantos. Ele vem nos negócios, ele vem nos filhos, ele vem na saúde, ele vem para tudo quanto é canto. Porque ele só sabe fazer isso, roubar, matar e destruir. Tem o gafanhoto que é cortador, tem o que é devorador, tem o que é destruidor. Cada um com sua função. E vem, vem arrebentando, e você lá. Deus deu, Deus tirou. Glória a Deus. Eu vou me prostrar e vou adorar ao único que é digno. Foi ali, ainda no capítulo 1, que Jó estabeleceu a sua vitória. Não foi lá no final. E o capítulo 2 vem, continua. Mas no capítulo 2, versículo 3, diz assim: perguntou o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? A mesma pergunta que eu frisei no versículo 8 do capítulo 1. Deus perguntou de novo, está vendo? Eu te entreguei tudo. No versículo 12 do capítulo 1, disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Deus não falou nada novo, porque estava mesmo. Porque quando Adão, que recebeu todas as coisas, caiu, ele então cedeu todo o poder, todas as coisas, para Satanás. Então o versículo 12, quando Deus fala, tudo está em teu poder, não está contando novidade nenhuma. Tudo nesse mundo é poder, gente. Tudo. Tudo nesse mundo é tomada de território. Você quer ver uma coisa? Eu um dia era solteiro. Aí conquistei um território chamado Letícia. Que conquistou o território chamado Geraldo. Quando nós entramos nesse lugar, ele não era de Deus. Nós conquistamos, tomamos. Tudo é poder. Se você for em Israel, é tudo assim. Você vai ter 3 ou 4 faixas de domínios lá. Tem uma rua, e outra rua construída em cima, e outra rua construída em cima. Porque é o Império Romano, depois o Império Otomano, depois os egípcios, depois vieram os ingleses. E é um construindo em cima do outro. É tudo tomada de território. A história sempre se repete. Você ocupa ou não o território. Se você não ocupar, o inimigo está ocupando. Porque Jesus diz, quem não é por mim, é contra. Se você não está caminhando com oposição na sua vida, toma cuidado. Você pode estar do lado errado. Porque se você está do lado certo, você terá oposição. Tudo é ocupar, é conquista de território. E Satanás queria o tempo todo conquistar território. E de novo Deus vem e fala, está vendo? Você que tem todo o poder, perdeu. Deus fala, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Essa palavra que vem em seguida que eu amo. Ele conserva a sua integridade. Deus não falou isso antes de acontecer a catástrofe toda, não. Deus falou depois. Sabe aquilo que eu te falei antes? Ele conserva. Ele reagiu com sabedoria e adorou. Meus irmãos, sabe por que, que o diabo odeia isso? Porque tudo que ele queria era isso. Diz a Bíblia que ele caiu porque ele cobiçou o lugar de Deus. Ele queria ser adorado. Então, quando você adora a Deus, você manifesta claramente no reino do Espírito uma guerra a Ele. E é por isso que quando nós estamos adorando, nós prevalecemos. E é por isso que aquela palavra que o Asaf deu aqui é verdadeira. Porque ele disse, porque Paulo adorava, grilhões foram rompidos, cadeias foram destruídas. E a Bíblia fala que eles ouviram a noite inteira. Aquelas pessoas que eram presas ouviram a adoração. Quando você adora, aquelas pessoas que não te ouvem passam a te ouvir. Sabe aquele parente, aquele cunhado chato que você tem, aquele primo que te critica? Aquele sujeito que todo dia que você prega a palavra, você sente que está jogando pérola para porco? Quando você prega para ele, não é tão eficaz quanto quando você adora. Porque a Bíblia diz que os ouvidos deles se abriram por causa da adoração. Por isso que eu digo a vocês, gente, não tem culto mais gostoso e mais maravilhoso do que a vigília de adoração. Eu fiz isso durante 17 anos na minha vida. Uma vez por mês nós tínhamos uma vigília de adoração. De vez em quando chegava uma pessoa de fora, não estava acostumada, e falava assim, Senhor, eu clamo a Ti. Aí a gente batia no ombro, meu irmão, aqui não é para pedir não, aqui é para dar. Baixa aí. Hoje é dia só de dar. Nós passamos o mês inteiro pedindo. Hoje é vigília de dar a quem é devido. E você vai precisar pedir mais nada o resto do mês. Porque melhor é dar. Escuta, igreja, e ouve isso. Melhor é dar. Melhor é dar a Deus o que é devido. Quem tem ouvidos, ouça.